Olá, amigas, amigos, ouvintes das boas músicas. Aqui Ricardo Vilas com o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. O artista do dia de hoje é Paulinho Mosca, com seu disco que não é um e sim dois. É o muito e o pouco. O que faz muito pouco. Tom intimista e minimalista, semi-coisas, do Paulinho Mosca, é a porta de entrada no universo sonoro e poético de pouco. Semi-coisas, o amor vai te contar um segredo, não precisa ter medo, nem sair correndo. O amor nasce pequeno, cresce e fica estupendo. Às vezes o amor está ali, você nem tá sabendo. O amor tem formas, formas, aromas, vozes, causas, sintomas. O amor. Tom do Amor, de Mosca e Zélia Duncan. Esta dupla também assina Sinto Encanto. Eu ouço sobre o amor e me calo. Eu não quero nem saber o que me espera. Eu acelero, tomo um gole do que não conheço. E meu primeiro porre será um mistério. Do avesso, reverso do que é aceito. Ninguém sabe tudo, nada é perfeito. O clima começa a esquentar mais em muito. E devagar, devagar ou devagar, do próprio Mosca é a porta de entrada. Ah, foi bom me avisar que a ponte estava livre, mas não era fácil atravessar. A faixa título Muito Pouco, também autoria do Mosca, traz um sotaque meio tango. Pronto, agora que voltou tudo ao normal, talvez você consiga ser menos rei e um pouco mais real. Esqueça, as horas nunca andam para trás. Todo dia é dia de aprender um pouco do muito que a vida traz. Pêndulo, composição também de Paulinho Mosca, faz parte de muito. E se eu disser que já assisti a esse filme antes, eu já conheço o seu roteiro tão banal, onde um triângulo formado por amantes tem sempre um lado que se quebra no final. Muito Pouco é o disco do dia de hoje. Um lançamento da Biscoito Fino, disponível no comércio ou no site www.biscoitofino.com.br. Contato com Mosca em www.paulinhomosca.com.br. Até amanhã com mais um disco do dia.